segunda-feira. Pro café da manhã eu vou comer qualquer bobeira. Amanhã é terça, eu vou comer qualquer besteira. Depois de amanhã, quase acho que vou comer pela primeira vez uma lagarta. Já chegou na quinta-feira e foi chato, porque passei o dia com a enfermeira. Hoje já é sexta, não vou comer mais bobagem, porque já não sou besta. Amanhã é sábado, não vou comer porcaria, porque já não sou mais escravo. Depois de amanhã é domingo e é dia de feira. Segunda-feira, pro café da manhã eu vou comer qualquer bobeira. Amanhã é terça, eu vou comer qualquer besteira. Depois de amanhã é quarta e acho que vou comer pela primeira vez uma lagarta. Já chegou na quinta-feira e foi chato, porque passei o dia com a enfermeira. Hoje já é sexta, não vou comer mais bobagem, porque já não sou besta. Amanhã é sábado, não vou comer porcaria, porque já não sou mais escravo. Depois de amanhã é domingo e é dia de feira. Vou comer